se importam de eu subir com todo mundo lá em cima? Imagina, minha mãe vai te adorar. Minhas primas vão te achar mó barato. Mó barato o quê? Você é gay, favelado? Cara, você tá achando que eu me importo com isso? Tá achando que eu sou a Duda? Ah, ela também vai ficar chocada quando souber que... Chocada com o quê? Já sei. Quer ficar com o neguinho do morro pra só tirar onda com as tuas amiguinhas, né? Aventura, ligue em busca de aventura. Desculpe, tu virou sua cura e toda noite ela me procura. Na fissura de ser só minha, curte monogamia. Baby, sai dessa rua escura, entre nós é só força bruta. Sei que é muito atrativo, ninguém fudido, estereótipo, refeição de bandido. Assino no artigo, rodou no 12, menos não se arriscava no 5-5. Branco e SPET, pulourinho, pivete da pele manchada, caco do racismo. Isso me diverte, jogo se inverte, quem negava a voz hoje fala sozinho. Mas se fosse pra qualquer um, todos estavam. Fica aí quem antes me testava. Quero motivos e nem sou Tim Maia. Quem muito aplaude também vai. E o homem sábio sabe quando pausa. Escuta essa gema, eu fiz qual. A rua fiz qual, eu não matei aula. É vida e seus métodos me descalam. Ela fica de lado e me diz não para. Safada, me rendeu, você nem usa arma. Desculpa, bebê, não promete nada. Foda se despedir em plena madrugada. Mas se fosse pra qualquer um, todos estavam. Menina, mulher da pele clara. Tua melhor de base, escravocrata. Quer conhecer um pouco mais do drama? Prefiro minha solidão do que essas relações rosas. Porque me julgar tanto, não sei. Mira me deixou tonto. Seu pobre é privilégio não saber tanto sobre mim. Tudo que passei antes, baby. Por que me julgar tanto? Não sei. Mira me deixou tonto. Seu pobre é privilégio não saber tanto sobre mim. Tudo que passei antes. Desculpa. Ó, se um dia você ficar com saudade, me liga. Acho que acabou. Será? Viu? Ninguém morreu, seu bobo. Ainda bem que eu não morri.